na próxima meia hora vai encontrar um tempo precioso com o projeto ANA, que oferece compaixão e esperança às mulheres em todo o mundo, em mais de 50 idiomas. Testemunhos, meditações, música, conselhos práticos e ensinamentos espirituais para o quotidiano da mulher. Está no ar Mulheres de Esperança, o programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Olá, amigas, eu sou a Sónia e aqui comigo está a Sara. Vamos ficar consigo durante os próximos 30 minutos para apresentar-lhe o programa Mulheres de Esperança. Já agora, deixa-me acrescentar, Sónia, que a semana passada estava num certo lugar e um cavalheiro veio cumprimentar-me e disse: ouço todas as semanas o vosso programa. Eu sei que é para mulheres, mas gosto tanto de ouvir porque vocês falam de assuntos que interessam a toda a gente. Por isso, não é apenas para mulheres que teimam em ter fé na vida, mas para a gente que teima em ter fé na vida. Olha, Sara, eu acrescento ainda mais. Há muitos homens a escrever e a contactar-nos, ao passo que as senhoras são mais comedidas, digamos assim. Será porque têm muito que fazer? Mas olha, ouvinte, é muito simples. Basta marcar um dos números que vamos já dar-lhe e do lado de lá, ou de cá da linha, nós atenderemos a sua chamada com todo o gosto. Ora, ouça. Mulheres de Esperança. Contacte-nos pelo 21 158 1128 ou envie um e-mail para mulheres@radiotransmundial.org. A ouvinte costuma ter dores de cabeça frequentemente? Tem dificuldade em dormir porque leva a pensar nos eventos do dia para trás e para a frente na sua mente? Ou os eventos de ontem? Hoje vamos falar consigo sobre algumas dicas para lidar com algo que nos leva ao stress. Fique connosco. Não dá para ignorar ao ver as estrelas no céu. Um ser supremo agiu, criando o universo. Terra, mar e céu, e os seres viventes. Não. de esperança. O que é amargura? O que pode ela fazer ao nosso físico? Como pode afetar a nossa mente? Como é que interfere na nossa vida? Possivelmente será uma surpresa para si perceber como a amargura prejudica e quanta dor pode causar. Por exemplo, imagine, é uma hipótese complicada, mas imagine que o seu marido a deixou porque se envolveu com outra mulher. Depois de algum tempo, ele resolve arrepender-se, voltar para a sua família. O problema é que a sua traição afetou imensa gente. A esposa, os filhos, os pais, os sogros, o resto da família, tanto de um lado como do outro. Não há como não ficar amargo e ressentido num caso destes. Olha, Sara, entendo bem o exemplo que trouxeste aqui hoje, porque quando fico magoada e traída pelos meus amigos e pessoas que amo, parece que a raiva me domina e não quero que aquilo desapareça, porque eu estou tão ferida. Quando nos deitamos, pensamos, remoemos o assunto, não temos vontade de comer e até parece que a energia foge do nosso corpo. Eu suponho que não haverá uma única pessoa que nos escuta que já não tenha passado por esta experiência uma ou mais vezes. Por isso achamos que era importante falar sobre a amargura, como reconhecê-la na nossa vida e como nos livrar dela para sempre. Já agora, se a ouvinte é uma destas pessoas que guarda a amargura no seu coração, possivelmente não vai sentir-se muito à vontade neste momento. Mas fica aí, quem sabe? A nossa conversa pode ajudá-la de alguma maneira. Sabe que a amargura que guardamos afeta o nosso corpo? Chamamos essa condição stress. Stress é o que sentimos quando achamos que não podemos controlar o que nos acontece, a nós ou à nossa família. Por exemplo, pode estar a tomar conta de um bebé que chora sem parar e ao mesmo tempo a preparar o jantar para a família que está a chegar, aí o seu corpo sente essa condição de quase descontrole. Ou, por exemplo, quando se encontra num dilema de alguém que a ofendeu e não consegue perdoar essa pessoa. Oh Sara, estou a ouvir-te e a pensar. Haverá maneiras de detectar ou reconhecer os sinais que a amargura está a trazer ao nosso corpo? Ah, sim. Por exemplo, uma dor de cabeça que teima em não desaparecer, uma falta constante de apetite, uma espécie de nó no estômago, às vezes até dores imensas nas costas, tal e qual como o nosso corpo se prepara para lutar contra uma constipação, da mesma maneira o nosso corpo prepara-se para lutar contra o stress. Há hormonas que são libertas, que fazem o coração bater mais rápido, a pressão sanguínea subir. O sangue leva mais oxigênio às áreas do nosso corpo que mais precisam durante esse período de stress. E estas áreas são o nosso cérebro e músculos, e assim vai menos sangue para o estômago e para a pele. Se não paramos o que nos causa esse stress, isso vai danificar o nosso corpo e a nossa saúde. O nosso sistema imunitário, a parte do nosso corpo que luta contra a infecção. Um elemento químico específico chamado cortisol é produzido durante os momentos de stress e inibe o nosso corpo da capacidade de lutar contra as infecções. O stress pode aumentar o risco de um ataque de coração também. Se a pulsação e a pressão sanguínea forem altas sempre, todos os dias, pode levar gradualmente às artérias coronárias a serem prejudicadas. Sara, estou mesmo preocupada porque isto é mesmo sério. Nós nem imaginamos o que nos sujeitamos ao viver amargurados e debaixo do stress o tempo todo. E se a pessoa já tem uma condição, por exemplo, como asma, problemas de estômago, úlceras, o stress ainda piora tudo. Dores de cabeça, de estômago, azia, falta de sono, mãos suadas, são sinais comuns de stress. Podemos ainda sentir-nos irritados, nervosos ou até sem conseguir pensar claramente. Bom, eu tenho a certeza que vais dar-nos algumas dicas para nos ajudar a aliviar este stress, não vais? Eu vou tentar. Será bom relaxar, mesmo que sejam apenas 15 minutos. Esse pequeno período pode fazer toda a diferença. Encontre uma amiga, alguém com quem possa conversar. Reconheça que precisa de ajuda. No entanto, se os problemas físicos continuarem, será melhor consultar um médico. Ele poderá ajudá-la a cuidar dos sintomas que mais a apoquentam e isso impedirá mais prejuízos futuros no seu corpo. Mas a boa notícia é que não temos que ficar reféns da amargura. Não estamos sozinhos nesta luta. Sónia, temos aqui uma carta de uma ouvinte que nos escreveu de longe, mas que ilustra bem como podemos ser ajudadas numa situação destas. Eu vou pedir-te que a leias, Sónia, por favor. Ok, com todo o gosto. Então a carta diz assim: obrigada pelo programa. As vossas palavras têm sido como um espelho onde posso ver a minha vida. Percebi que o meu coração estava cheio de amargura e isso afetou a minha saúde, mente, personalidade e o meu relacionamento com Deus. Mas coloquei um ponto final no meu esforço e decidi que vou viver segundo o que diz a palavra de Deus. É muito bom o que esta ouvinte escreveu. Ela compreendeu que a amargura a afeta e quer passar a viver segundo os preceitos de Deus. De facto, num certo lugar da Bíblia, está escrito que devemos livrar-nos de toda a amargura e diz ainda como podemos fazer isto, perdoando-nos uns aos outros, tal como em Cristo Deus também nos perdoou. A falta de perdão leva-nos a uma prisão de amargura. O perdão, por outro lado, liberta-nos. Uma maneira simples e prática de fazer isto: escreva num papel os nomes das pessoas que a têm ofendido. Ao lado, escreva o mal que foi feito contra si. Por exemplo, rejeição, traição, injustiça. Mais ao lado, escreva como se sente em relação a cada uma dessas ofensas. É importante que enfrente a sua dor e a sua mágoa e, seguidamente, considere porque é correto perdoar essas pessoas. Para Cristo também foi injusto levar a culpa, a punição do nosso pecado e, no entanto, ainda quando éramos pecadores, Cristo morreu pelo nosso pecado. Por isso, da mesma maneira, temos que escolher perdoar aqueles que nos têm ofendido. Pegue na sua lista e apresente cada pessoa e cada ofensa a Deus e perdoe. Pode mesmo dizer as palavras: eu perdoo por me ter desiludido e atraiçoado a minha amizade, eu perdoo pela injustiça que me foi infligida, etc. Quando terminar a sua lista, vai sentir-se livre da sua prisão de amargura. Compreenda que o seu perdão não vai transformar a pessoa que a ofendeu, mas vai mudá-la a si. E finalmente poderá agradecer a Deus ter-lhe dado a capacidade de perdoar como Ele perdoa. Estava longe. Guardei este momento e quis parar o tempo. Senti de novo a chama e vi o que já fui. Se a chuva lava a estrada, o choro lava. Palavras que disse e não queria dizer. Leva-me para longe, de gestos sem pensar, do mal que nós causamos se não sabemos amar. Leva-me para longe. Oh, apresentamos agora Conversas da Alma. Quando o telefone tocou e atendi a minha amiga, soube imediatamente que algo estava muito errado. O marido estava sem trabalho há 3 anos, tinha perdido uma posição de prestígio numa companhia onde trabalhara mais de 20 anos. Totalmente devastado, entrou numa profunda depressão e gastava os dias dormindo sem fazer nada. Nem tomava conta das suas necessidades mais básicas. A minha amiga arranjou um trabalho numa tipografia de modo a conseguir manter a sua família. E foi ficando cada vez mais preocupada ao ver como o marido desistia de viver. Estava terrivelmente magoada, sem perceber porque o marido reagia assim. Foi ficando mais zangada, mais irritada e ferida e por fim disse que já não conseguia aguentá-lo mais. Dizia ela do outro lado da linha, eu tenho o direito de desistir dele também, porque a Bíblia diz que quem não trabalha não come. Por isso não vou dar-lhe mais comida. Pode ser que isso acorde e faça algum efeito. Diz-me lá, o que é que eu hei de fazer? O que poderia eu dizer-lhe? Dentro do meu coração, elevei a Deus uma prece, pedindo-lhe que me desse sabedoria para poder encorajá-la. E de repente disse-lhe estas palavras. Amiga, que me dera poder fazer algo para mudar a tua vida, mas não posso. Por isso vou pedir-te para tu fazeres algo. Lembras que na palavra de Deus, no livro dos Salmos, o salmista que passava um mau bocado na sua vida disse estas palavras. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Tu sabes que Jesus Cristo é esta rocha. De facto, Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é o único que pode ajudar-nos a viver acima das nossas circunstâncias e dores. Eu quero que subas a esta rocha e de lá perspectiva o teu problema com os olhos de Deus. Podes pedir-lhe um milagre de amor. Sabes, Deus ama quem não é amável. Ama o indigno, o fraco, o desencorajado. O seu amor é incondicional. É assim que Ele nos ama. Não posso garantir que as tuas circunstâncias irão mudar, mas Ele pode mudar o teu coração mesmo nessas circunstâncias. Dá-lhe a tua amargura, a tua zanga, medo, ressentimento. Queres fazer isto? Do outro lado da linha, o silêncio era profundo e por fim ela disse, vou pensar nisso. Passaram meses sem um telefonema, sem saber nada dela. Antes de continuar a história da minha amiga, eu gostava de fazer-lhe assim, ouvindo uma pergunta. Já esteve numa situação semelhante? Está a dar abrigo ao ressentimento e à amargura? Já houve pessoas que a desapontaram e traíram a sua confiança? O seu coração fica durido e doente. A minha amiga estava cega da amargura, só conseguia ver a sua dor. A amargura chega quando não respondemos às dificuldades da vida de uma forma bíblica. É um estado de mente ressentido que corrói o coração, que finalmente leva a pessoa não apenas a odiar outros, mas também a zangar-se com Deus. Se a amargura não for esquecida, libertada, vai atribular a sua vida e das pessoas à sua volta. Vai fazer muito mais mal do que bem. A Bíblia, a palavra de Deus, tem o remédio para quem vive com amargura. Mas na mesma palavra, aprendemos a lidar com isso. Bem, voltando à minha amiga. Bastante tempo depois ligou-me. Contou-me como tinha ultrapassado o seu desespero. O resultado não é exatamente o que se podia esperar, mas ela obedeceu à palavra de Deus e Ele deu-lhe forças para se levar acima das suas circunstâncias. Para a semana, vamos continuar o programa sobre amargura e contar-lhe-ei o resto da história. O final feliz da história da minha amiga. Deixe-me terminar lendo algumas palavras poderosas da Bíblia. Se entregar a Deus a sua amargura e lhe pedir força para atravessar a sua dor, Ele vai responder. Repare nas palavras da Bíblia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos poderá separar do seu amor? Tribulação, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nem a morte nos pode separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é uma promessa maravilhosa. Por isso, querida amiga, a minha oração por si é que entregue a Deus a sua amargura e se firme na rocha, Jesus Cristo, e no seu amor sem limite por si. Problemas virão. por falta de alguém que lhe estenda a mão e fale palavras de vida. Cristo contempla a tua dor, Ele te olha melhor. Os teus sofrimentos, tuas tristezas, nada se esconde do Pai. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá amanhã, amanhã, amanhã, bem cedo. Deus responderá. Falta de alguém que lhe estenda a mão e fale palavras de vida. Tristezas, nada se esconde do Pai. Não, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá amanhã. Assim chegamos ao fim de mais um programa semanal Mulheres de Esperança. Embora o assunto seja difícil, desejamos de todo o coração que tenha sido de relevância para a sua vida. Muitas vezes nem imaginamos o quanto temos guardado de mal no nosso coração, que nos priva de uma vida de alegria e saúde. Voltaremos a estar consigo na próxima semana e antes de terminarmos, queremos aqui passar mais uma vez os nossos contactos. Quem sabe o ouvinte gostaria de dizer-nos algo do que sentiu ao ouvir este programa ou até dar-nos uma sugestão, contar-nos um episódio da sua vida que pode servir de bênção para outras pessoas. Cá esperamos sempre. I sense an awesome movie of the Holy Spirit, and I see His countenance resting on your face. I know that hovering all around.